Chama por mim.

razão. Cada momento o tempo crava na voz, a voz do momento no momento veloz. Sinto o som a deslizar e sinto a cada ritmo a expulsar. A música nasce para te poder levar. Desconstrução, cifra a mensagem e a desvendar. Agora está na hora, sem demora, de te fazer ver que música é assim, não há cá diferenças. Um tempo para ouvir e as ideias são imensas. Espero que entendas o que estou a dizer. Se não, um, dois, três, é que é a tua vez. Com medo de te perder, preciso do calor do teu.